0, pronto, objetivo 6749. 6749, ali em decola 10, vento 040 graus, 059. Ali em decola 10, objetivo 6749. Minha 749, decolada 08, controle 119, decimal 8. 19-8, obrigado, bom trabalho a todos, 309. Obrigado, você também. Salvador, bom dia, objeto 6749, decolado na sua escuta, quando possível, dá eu. Objeto 6749, controle do radar, voo 340, da presente, dá eu. Presente, dá eu, 340, objeto 6749. Taxi 808, POB 114, 4 horas, Galeão. 5808, saque-se à direita, via Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 1091. Estado 1091, direita Índia Alfa, chamada pronto, 5808. Linha decola 10, vento 030 graus, 039. Decola já, decola 10, 808. Objeto 5808, Pecoloso no 3, controle 119, decimal 8. 1198, grato, 5808. Bom dia, 5808, decolado. Objeto 5808, contato radar, pilota 340, sai da Golfinho. Olha o B340, 5808. Objeto 6749, chame-se Recife 1251, alterne 13325. 513325, ligado ao trabalho 6749. Autorizaria direto ao Tito por 5808? 5808, mantenha saída. Autoriza direto ao Tito por 5808. Mantenha saída, guarde com a relação. Tá mantendo, 5808. Objeto 5808, chame Recife em 1288, altar 260. 288-260, 5808, boa. Controle Salvador, bom dia, voo 1804. Gol 1804, acende identificação na chegada Donf, desce para 4 mil pés, ajuste na 012. Bom dia, para 4 mil, com 1012, 1804. Sete, intercepto Centro. Salvador, Gol 1795, bom dia. Gol 1795, acende a identificação via Bonf, desse para nível de voo, correção 4000 pés, ajuste na zona.